Éder da Silva Fogaça, 30 anos, e Osiel Jair Pereira, de 34, foram presos por policiais militares de Foz do Iguaçu que faziam um serviço de patrulhamento rotineiro na região sul da cidade. Depois de serem flagrados pela polícia tentando dispensar uma pistola Jericó de fabricação israelense com dois carregadores, sendo um deles alongado artesanalmente para aumentar a capacidade para 30 cartuchos de calibre 9mm. Segundo o cabo Luiz Borges, da Polícia Militar, depois que, quando em patrulhamento de rotina, eles desconfiaram do veículo Fiat Idea com placas do estado de Santa Catarina, que passava em sentido ao contrário ao deslocamento do veículo oficial, os integrantes da viatura prefixo 10.000 decidiram pela abordagem e iniciaram o processo de conversão do automóvel. Manobra esta que foi percebida por Osiel, que dirigiu Idea e acelerou, empreendendo fuga. Depois de um breve acompanhamento tático ao Idea, este manobrou para uma rua lateral e a viatura fez o mesmo, bem a tempo dos policiais perceberem quando Osiel jogou pela janela do veículo um volume, aparentemente uma camiseta. Foi realizada a abordagem e recolhido o que havia sido arremessado pelos ocupantes do carro, sendo constatado que, embrulhada na camiseta, estava a arma e os dois carregadores. Coube aos policiais, então, dar voz de prisão à dupla e conduzir a delegacia de Polícia Civil para a confecção do flagrante, como conta o cabo Borges à nossa equipe. Uma surpresa no trabalho rotineiro da PM hoje, hein? É, para um serviço de quarta-feira à tarde, né? Bem surpreso. O que aconteceu? Como que se deu abordagem a essa ideia aí? Eu se encontrava em patrulhamento ali pelo Jardim Patriarca. Quando eu cruzei esse Fiat Idea, eu desconfiei dos dois ocupantes. E quando eles perceberam a viatura fazendo o rotorno, empreenderam fuga, saindo da Javier Coelho em sentido Vila Holanda, onde deu uma acelerada na viatura para poder alcançá-los. Eles perceberam a aproximação, dobraram à direita na rua Celeste Sotomayor, Celeste Azambuja Sotomayor, e um deles desceu rapidamente do veículo, dispensando um volume branco, uma camiseta. Feita a abordagem dos elementos, né, vistoria no veículo, foi verificado no interior dessa camiseta dispensada próxima ao veículo uma pistola 9mm, com dois carregadores, sendo um carregador alongado para 30 tiros, essa pistola de marca Jericó, de fabricação israelense. O que os indivíduos disseram? Um deles nos informou que tinha acabado de adquirir essa pistola ali na região sul, para estava sendo ameaçado para defesa pessoal dele. Da onde são esses homens? Um deles aqui da região. E outro aí da região de Santa Catarina. O de Santa Catarina tem um mandado em aberto por pensão alimentícia, é isso? Sim, tem um mandado por pensão. E vistoriando o interior do veículo, tem vários vestígios de uso de droga, de pedra, né? De uso de crack. Procedimento agora. Procedimento, caminhamento para a delegacia, para providência do delegado. Algum assumiu arma? O mesmo que tem um mandato assumiu arma. Na delegacia, confirmado o nome dos presos, os policiais foram informados pela Central de Operações que, contra Osiel, que é morador de Garuva, Santa Catarina, havia um mandado de prisão expedido pela vara da família, por ele não ter pago R$ 24.400 de pensão alimentícia. Na tentativa de libertar o companheiro de detenção, foi Osiel quem assumiu a propriedade da arma, dizendo tê-la comprado minutos antes de serem presos por uma pessoa que ele alega não saber quem é. O motivo é ele achar que a arma era muito bonita. Dinheiro para pagar pensão alimentícia ele não tem, mas para comprar brinquedinhos interessantes ele tem. E olha só que sujeito azarado. Mal comprou a arma, acabou preso. Acredite se quiser. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.